Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. A carroça da saudade. Bora começar assim, bora começar assim, Caribe! Até 5 da manhã! É o maestro chegando assim. Vamos lá, filho. Como é que é? Você me perdeu. Canta aí, menino. Caribe Show! Alguém que vai me amar. E aí? Aí você vai saber. O quê? O quê? Me perdeu por um grande amor. Pra quem perdeu o seu amor? Aí você vai saber. Pra quem não deu valor, deu valor. Me perdeu por um grande amor. É o maestro chegando! Dá-lhe, Toninho! Bora começar, bora começar! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração liberado pra dançar. Mas louco e lindo romance que já existe. Alô, Sem Fronteiras! Você brincou com os meus nossos carroceiros. Justo eu que só queria te amar. As minhas carroceiras da saudade. Pra sempre amar. Como é que é? Você me perdeu. Perdeu, perdeu. Bica Roça Festa, como é que é? Alô Sandria, alô Beth Gui. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vai me amar. Aí você vai saber. Regiane, estou sofrendo. A festa de vocês. Você, eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. Estou sofrendo por você, eu sei. Bora, Big Big! Que nunca mais vou conseguir. Alô, Sabrina! Sem limites. Aí o meu empresário Charles da Hidráulica Belém, sempre no apoio. Alô Charles, Zequinha Saudade. Bora Zequinha. Alô Renato. Até a lua parece chorar comigo. Alô Shirley. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada. Escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Advogada Kathleen, eu juro. A ao lado do seu esposo, meu amigo Isaac. Carroça. E a felicidade, felicidade. Aí o Luan Saraiva, Andarilho. Você foi o meu parceiro Ziza das Marcantes. Meu amanhecer. Bora pra cima, Ziza. Mas deixou o nosso amor morrer. Bora, cachorrinho, cachorrinho. Lembranças desse amor. Lembranças desse amor. Foi tudo que restou. Foi tudo que restou. Foi por uma razão. Nossas elegantes de lá de São Isabel. Não faz sentido amar alguém assim que fica distante. Preciso de você a todo instante. Alô, Buiú! Se você quiser, posso te dar. Bora, carequinha, bora, carequinha! Pelo o nosso carequinha de luz. O nosso amor. Júlio Barra. Não faz sentido. Um, dois, um, dois. Valendo! Búfalo do Marajó. Está ao meu lado, não para de olhar pra mim. E aí, Branca? Ela está me filmando. E a carroceira branca? Eu acho que ela está afim. Bora, Cíntia, bora, Cíntia, bora, Cíntia. Cunha Rica de Luz também. Claro, sempre no apoio. Um beijo pra você, Rica. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Em um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. É a nossa sexta-feira, é a melhor de Belém, não tem jeito. E a carroça tá aqui, e te abraço com muito carinho a todos. Sempre na sexta aqui com a carroça. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega. Carroça da Saudade, DJ Toninho. Pra gente esquentar aqui. DJ Toninho, primeiro lugar. Lucidez gravando tudo. Bora, Júnior Barra, bora, Júnior Barra, vai que é sua, garoto. Passava, passava, passava assim, uma eternidade te esperando, te esperava assim, a imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não sei expressar. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor, eu vivi. Te deixou, meu amor, assim. A carroça. Querida Elida, tá com a gente aqui, um beijo. Aí o seu novo visual. Bora, André, bora trabalhar, André. Aí, Delano. Eu quero você. Varejeiro de longe para ali. Sinto seu cheiro em todo lugar. O brilho do teu olhar me faz feliz. Já faz tanto tempo aqui sem você, espero um dia te rever. Os lindos momentos, eu e você. A carroça. Parceiro J. David de pressão. Esse é velha guarda. Tá só curtindo, só de boa. Entre meus sonhos vai estar meu grande amor. Banda, alta atenção. E o consagrado DJ Irã. Uma opção a mais para você dançar. Me apaixonei por ti. Você me faz feliz. Você nas as feras da saudade. Mas não me deixa. Alô, fera! Sofrendo assim. Minha amiga Lê. Você me magoou. Mas não me deixe, meu amor, sozinha nessa solidão. Vamos. Amigo Chico Catuaba, juntamente com o Romildo, meu amigo Zeca dos Guardiões, meu parceiro velha guarda. Alô, Tito, o homem do Paixandu. Como é que é? Vem me abraça, me beija. Genil Cidenani Deua, meu amigo Luiz Twist. Pare, não vai. Sozinho, eu não sei viver sem teu carinho. Cleberson. Alô, Fernando da Cegonha. Sou tão feliz quando estou perto de ti. E aí, Charlie? Que não me acostumo se não sinto calor. Pete Coelho, Pete Coelho. O amor nada é igual. O empresário do açaí. Tudo é frio se não estás como areia branca. E aí, Raul? Tu amanhã? Nossa festa. Amor calado que hoje eu sinto. Estarei pra sempre te esperando e te amando com amor lindo. Tecno Show emocionando. Big Big de Soninho. Daqui a pouquinho vou até Capanema. Vou passear de carroça em Capanema. Alô, Big Big. Vamos lá, vamos lá. Como areia branca, tu escorregastes das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado. Amor calado que hoje eu sinto. Dá-lhe, Doninho. A luxuosa. Júnior Barra, o carroceiro arretado. Os canibais, canibais. Carroça da Saudade. A Luxuosa. Agora, agora. O maestro consagrado em aparelhagem do Pará. DJ Toninho. DJ Toninho. Libera o som e sabuga na saudade. Saudade. Da sacolazinha agora, bora. Que vou fazer se depois o sonho se transforma? Só uma esquentadinha pra galera. Em coisa séria. Bora relaxar. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você. Olha quem chegou. Aumentando. Nossa empresária Ana Maria. Lá do Pinto Lanches. A tentação ao lado da sua contadora Amélia. É que eu já sei como eu sou. Pinto Lanche, do jeito que eu. Agora com a sua nova roupagem. Apaixonado. Tudo novo, tudo zerado. mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Bora dançar agora, bora. Arriscando, bora, Renato. Ainda mais. Sapeca aquela saudade. Meu coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Ai, amor. Sabrina! É que eu já sei como eu sou. E a Drica? Do jeito que eu vou ficar. Segura aí, mano. Apaixonado. Olha, tá, e não vai comer tudo, pelo amor de Deus. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Aniversário dela, da amiga Regiane. Coração é que faz parte aí dos nossos carroceiros sem fronteiras. Eu não tenho medo de amar, aniversariando, mas tenho de sol aqui no camarote, aqui no lado. Tão difícil pra explicar. Eu vou tocar uma música a pedido do Jefferson aqui da carroça. Tudo é loucura, é o noivo, tudo é da região. E ele manda pra ela. Passa o pano aí na letra. Foi assim, ó. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Acho que esse papo dele já é velho. Uma coisa tomou conta do meu coração. Ei, com esse olhar negro de menina. E aí, Júnior Barra? Me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você. Pra você, Regiane. Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vão de louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita. Cadê ela, Ana Maria, hein? Cadê ela? Princesa. Aí, menina. A deusa da minha poesia. Luiz Limpeza. Ternura da minha alegria. Um abraço pra você, garoto. Deus, quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Fernando, o homem da cegonha. E agora não durmo direito pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de

beijo pra você, menina. Diego Mesquita, meu parceiro Alan também já na área. Que lembra um filho. Um abraço tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Minha querida Sônia Araújo. Sua saudade, vai, vai, menino. Ao di là del bene più prezioso, ci sei tu. É pra você, Sônia. Ao di là del sogno più ambicioso, ci sei tu. Ao di là delle cose più belle, ao di là delle stelle, ci sei tu. Gente, domingo é o Clube da Estefa, viu? Ali atrás do Cidade Folia. Começando 10 da manhã, banho de piscina. A carroça vai estar na Estefa domingo. Eita, domingão! Ao de lá da volta infinita, ao de lá da vida, te sei tu. Verlassen und dein Herz versinkt in Tränen Tag für Tag. Die Sonne deines Lebens. Beijo Coelho, a motora de luxo da und carroça. Du glaubst, dass dich kein Mensch mehr richtig mag. Cadê ela, hein? Cadê a Beth? Alles wird gut. Minha motora! Vida, e o homem do açaí! Tô fechado contigo! E ela já está chegando, aniversário aí do patrão Carlito! Em agosto, lá na Via Show, vai ter a carroça, vai ter o Rubi, vai ter o Cineral. Ah, também o Príncipe Retrô. Vamos se preparar. Olha lá na sua agenda aí. Und gelacht hast du schon ewig lang nicht mehr. Für dich ist deine kleine Welt zerbrochen. Und auf einmal fällt dir alles viel zu schwer. DJ Toninho. Da luxuosa. Pensa numa vinheta que eu dou valor. Ei, Sheila, como é que é, menina? Minha querida Hélida, Hélida Penicê. Oi, nossa, agora. Gostei, gostei. Vai, menina. She's going out tonight, not drinking just champagne. And she has been checking nearly all the mail. She's playing her game and you can hear the sound. E a querida Marluce. Diretamente lá de Santa Catarina. A época do Barão Vermelho, Marluce. Abraçando o nosso clique. Aí o Marcelo Araújo, 2020, ele tá vindo como vereador em São Isabel. Apoio Colégio Conexão. Sandrinha, minha querida Sandrinha, ao lado do seu grande amor aqui no lado, tamo junto, vai Sandrinha! Garçonete Adriane, para ganhar dinheiro, menina. Trazer um pacote aqui pro meu amigo Gino Barra aqui do lado. Um pacote, traz, menina. Um pacote e um Red Bull. Rose, prepara o coração aí, Rose. Te prepara aí, Rose. Alô, Caribe Show! casal do Aurá, meu amigo Bruninho e a Jéssica. Vamos embora, é a sexta-feira aqui. Rose, é pra você. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias. Você chegou, não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Empresário Charles da Hidráulica. Eu encontrei. Agora, Charles! Fique comigo até o fim. Quero ter sempre você aqui. Quero ter sempre você aqui. Passe comigo agora. Toda minha solidão se transformou. Já já, Tom! A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias. Você chegou. Rodrigo, pra cima, Drica. Não sofro mais. Ela que colocou no Face um relacionamento sério. Sabe com quem? Com a carroça. A carroça. É, Drica. É muito amor. Só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. O mais novo casal da carroça, meu amigo Leonardo, Alessandria, meu grande amor, nosso primeiro. É o casal Paixão. Naquela praia, vivo a recordar. Para Shirley, para Shirley. Nós dois na areia, vivendo um amor e as ondas do mar. É tão sublime amar alguém e ser feliz sendo amado também. Só um coqueiro a balançar com a brisa do mar. Tudo a olhar. Nossa advogada Ketley. Juntamente aí o seu esposo, meu amigo, meu parceiro Isaac. Para Cletem, dá uma ligada pra você. Tem uma situação aqui pra você resolver, pra você advogar. É o problema do Franjinha. Pensão alimentícia. Kevin. Advogado é pra isso. Sou um coqueiro a balançar com a brisa do mar. Tudo a olhar. Carroça da Saudade. Vem amor, vem sentir meu calor. Égua da música. Com você eu me sinto. Amigo Ziza das Marcantes. Eu sou forte e real. Ele dá maior valor. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Ana Maria, entrou no coração. Empresária Ana Maria. Pensei, é o nome da emoção. Infinito nosso amor. Empresária lá do Pitos. Nossa vida é uma que por sinal amor, por sinal canção. Já lançou aí a mais nova novidade. O novo Pitos, o novo ambiente, tudo novo, tudo zerado. E claro, o paladar, como sempre, o melhor do mundo. Cadê a média, hein? A mulher de mentira. Vem, amor. É a média. Vem sentir meu calor, teu abraço. A nossa contadora, a contadora aí do Pitos, é a contadora de história. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Meu bem, você me traz inspiração. Você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. E amor em forma de canção. Meu bem, você me traz Roça. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer. E aí, Rica? Como é que tá o grupo lá? Pra gravar aí, foi pra gravar aí. Aristocrata, venha me amar, ser minha casa. Nossa rica de luz, em cima carroceira, ela tá sempre aqui. Rica, a carroceira de luxo da carroça. E ela tá na área aqui no lar. Vai partir no amanhã. Zé seca, seca, seca. Ele comanda os Guardiões da Saudade. E aí, Zeca? No amanhã, que posso fazer? Ela não vai ficar. Ela precisa ir, eu sei. Abraçando a amiga Nira. Não posso mais. Juntamente com seu esposo. Aí a sua filha Thaísa. Aí Amanda. Não quero insistir. Aniversário dela hoje. Regiane, sem fronteiras. Os carroceiros. E aí, Wanderson? Ao amanhecer, uma porta vai se abrir e o caminho certo pra ela seguir. Vai levando os sonhos meus. Requisitada. O que posso fazer? E aí, Alan? Se ela partir. E o Diego? Juntamente com o Diego Mesquita. Baby, eu vou te. Ele comanda as coloridas. Não se preocupe, amor. Eu vou sempre te amar. Cadê a cereja? Cadê a cereja? Eu sei que tu pode acontecer. Vai pegar em vídeo de cascado, viu? Eu tenho medo de perder você. Oh, oh. Grande parceiro Neno. O Neno Lances. Também em parceria com a gente. Caribe, bora Caribe! Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Olha, Tom, nosso empresário Charles, o homem da hidráulica Belém. Ele tá sempre aqui no apoio. Orgulhosamente. Eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você. Tá chegando o aniversário do Júlio Bar. Eu às vezes esqueço até. Vai ser lá na chácara. Lá em Benfica. Tudo que eu mais quero. Se ele me convidar, eu vou. Você tá feliz com você. Meu Cesário, hein? Tudo pra te ver feliz. Por você, você. Aniversário do Gírio Barra, tudo, em agosto. Tudo pra te ver. Olha, Bibi, se ele me convidar, eu vou. É dia 4. Aqui na saudade é o nome da emoção. Mas que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço flutua, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados.

direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou.